Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje é nem mais nem menos do que sábado, dia 22 de outubro de 2011. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é a Nota 7. O programa Nota 7 que irá trazer-lhe hoje música diferente daquela que vimos nas últimas 7 semanas, até porque já estamos fora desse contexto dos melhores instrumentais. O que não quer dizer que os instrumentais que traremos agora aqui sejam de pior qualidade, de forma alguma. São igualmente inovadores. Aliás, os dois primeiros são de veras inovadores. Inovadores, pelo menos, para mim, que nunca tinha ouvido uma música instrumental, nem de Fleetwood Mac, nem dos Mod Sheba. Mas, vamos a elas, não é? Vamos a elas. Fleetwood Mac nem mais são os primeiros que nos trazem Albatross, uma música interessantíssima, mas nesta área do soul, que é de facto um género muito interessante e muito relaxante também. E que nós aqui hoje vamos ouvir, tendo aqui um toquezinho, digo eu, de inspiração, pelo menos, da guitarra de Carlos Santana. Enfim, é uma música que de facto vale a pena ficar à escuta. Não menos vale a pena ficar à escuta a música dos Mod Sheba, Coming Down Gently. Esta música que vamos então passar a ouvir e que se segue à música dos Fleetwood Mac. Ora, dois nomes para iniciar esta nossa edição do Nota 7 para o dia 22 de outubro de 2011. Antes de passar a música, deixe-me apenas informar, estimado ouvinte, algo que tenho vindo a comunicar nos meus programas desde quinta-feira, que é o facto de, na próxima semana, não marcar presença nestes espaços radiofónicos. Ora, o caso do Nota 7 é um deles. Não vou marcar presença na maior parte dos programas. Ora, de par em par, rádio à tarde, hora zero, uma casa portuguesa, um contra o outro, meia rotação, Nota 7 também, e Friday Night. Marquei assim presença nos programas Alma Lusa, Histórias da Eurovisão, UK Top 40 e Anos 60. São os programas nos quais marquei presença, os únicos nos quais marquei presença. No Grandes Músicas também não irei marcar presença, nem numa hora de sucesso, nem no Tempo de Antena, outro programa também que já fui comunicando. São então os programas nos quais eu não vou marcar presença. Só marcarei nestes que vou referir agora: Anos 60, UK Top 40, Alma Lusa e Histórias da Eurovisão. São os únicos programas. Ah, e os Costos do Coroeu também. São os 5 programas em que irei marcar presença, mas será apenas nestes 5 que vou então marcar presença. Nos outros, não. Isto na próxima semana, claro está, porque depois regressa tudo à normalidade. Vários motivos, um deles a reorganização da grelha. Estamos à espera ainda de novidades para os estimados ouvintes e a confirmar-se tudo o que está a confirmar-se. Vamos ter aqui muitas novidades para os estimados ouvintes. Ora, por agora então temos de ficarmos com estas duas músicas. Recordo-vos os nomes: Albatross, dos Fleetwood Mac, e também Coming Down Gently, dos Mod Sheba. Thank you. ouvimos agora uma das músicas que mais versões tem no mundo da música instrumental. Chama-se Petite Fleur. É um tema lindíssimo que aqui é interpretado por Fausto Papetti, um nome que dispensa apresentações quando falamos de música instrumental. Uma outra música que, apesar de não ter, digamos, tantas versões, tem um nome muito comum e, ao mesmo tempo, é de um nome bem conhecido, Sempre. Vamos aqui ouvir Intermezzo, que é uma música lindíssima, mais pequena, mas é fantástica, sem dúvida. Estas são as próximas duas músicas que vamos ouvir. Convido a ficar comigo, também perto das 13 horas, para mais uma edição deste Nota 7, que hoje assinala a sua 121ª edição, para a data de 22 de outubro de 2011. Thank you. Estimados ouvintes, chegamos ao final da nossa edição da Rota 7, que hoje foi mais calma e de uma forma mais... Enfim, foi uma forma, foi um programa diferente do de hoje. See Smooth é o tema que vai fechar a edição de hoje, de, enfim, aqui com a interpretação de George Benson. Mais um nome que não podemos esquecer. E que vamos então aqui ouvir nesta edição da Rota 7, para fechar as portas da 121ª edição. Eu, Carlos Bonaparte, gostei mesmo muito de estar consigo. E fica a promessa de que, salvo algum imprevisto, amanhã, às 12h30, eu vou voltar a contar consigo. Fique bem, estimado ouvinte. Tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia do canal 2 da Antena Web. Já a seguir chega Girassom. Até amanhã. Música.